Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento. E vamos ficar juntinho até as 3 da tarde. Não é isso, gente? Isso aí. Exatamente, Lízia. Boa tarde. Eu sou o Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Temos hoje um programa especial, Lízia? Muito especial, com aquela jovem que canta assim incrivelmente bem. É a Natasha McKenna, né? Fiquem atentos que ela vai falar daqui a pouquinho. Isso aí. Mas temos, claro, muitas outras coisas para conversar com vocês. Temos. Hoje, dia 25 de agosto, dia do soldado, né? Temos também vários fatos marcantes na nossa linha do tempo, né? Na nossa linha histórica do tempo. Começamos com o que, Lízia? Começamos que é o seguinte: no dia 25 de agosto de 1984, desencarnava o escritor norte-americano Truman Capote. Segundo o próprio, seu primeiro livro foi escrito quando tinha apenas 9 aninhos de idade. Dentre suas obras, a mais importante foi A Sangue Frio, de 1966. Capote também atuou como jornalista no seu primeiro emprego no ramo, que foi aos 17 anos. Truman Capote foi um dos responsáveis pela instauração do novo jornalismo norte-americano na década de 1960. O estilo abolia a neutralidade e a objetividade do texto jornalístico para aproximá-lo da literatura. Bom, também no dia 25 de agosto, só que em 1867, desencarnava o físico e químico inglês Michael Faraday. As descobertas de Faraday sobre eletromagnetismo serviram de base para grandes trabalhos de engenharia no fim do século XIX. Dentre os que se serviram dos seus feitos estão Edison, Tesla e Westinghouse. Na física, o trabalho de Faraday, intitulado Rotação Eletromagnética, é a base do funcionamento do motor elétrico. Na química, Faraday produziu os primeiros cloretos de carbono conhecidos. Fundou também a eletroquímica e introduziu os termos ânodo, catodo, eletrodo e íon. E no dia 25 de agosto de 1919, surgia a aviação comercial. O primeiro voo foi do avião civil Havilland, que transportou 2 passageiros, imaginem, 2 passageiros, de Londres a Paris em 2 horas e 15 minutos. Contudo, a aeronave caiu em decadência devido a fadigas na sua estrutura de metal, que provocaram vários acidentes durante seus voos comerciais. Lembrando ao ouvinte que o nosso programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos também no mesmo horário. E você quer falar com a gente? É fácil! Entre em contato através de várias maneiras. Por telefone, ligue até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 25 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha e nossa Dona Nadir aguardam a sua ligação. Você também pode enviar um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, lembrando que o espaço é sem cedilha, ou então através da nossa página no site da rádio, né? O www.radioriodejaneiro.am.br. E a Oneida, boa tarde, que ela tá lá, o pessoal não viu, tá lá no cantinho, boa tarde, okay. As meninas. E para o Twitter, você pode anotar aí, twitter.com/espaçojovemsp. Lembrando que o espaço é o sem acento, sem cedilha. E o nosso fax é o 3386-1000, 3386-1444, desculpa, 3386-1444. Você também pode enviar uma carta para nós. Mande a carta para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos agora à nossa pergunta do quiz, né? A pergunta da semana do quiz. A pergunta dessa semana é a seguinte: todos nós sabemos da existência de Deus, mas onde podemos encontrar a prova da sua existência? Alternativa A: no homem de bom senso, que considera que tudo que existe é obra do acaso? Alternativa B: nos prodígios realizados pela inteligência humana? Ou alternativa C: no seguinte postulado aplicado à ciência humana: não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e sua razão lhe responderá. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Responda então a alternativa que você considera a certa. Até a próxima terça-feira, dia 30 de agosto, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar na categoria Programação e depois ali, no submenu Espaço Jovem. E aí sim você clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, lembrando que o espaço é sem cedilha, ou o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, lembrando que o espaço também é sem cedilha. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E vamos lembrar que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Concorra, todo viu? Todo mundo participando, hein? O que rola por aí? Vem aí a terceira edição da Ciranda da Evangelização. O evento busca oferecer subsídios práticos que auxiliem o trabalho do evangelizador junto ao evangelizando e sua família. A Ciranda ocorre no dia 11 de setembro, num domingo, a partir de 8h30 da manhã, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na rua Maia Lacerda, 155, no Estácio, próximo ao metrô. Inscrições e informações é através do site cerg.org.br. A mocidade do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus realiza no próximo sábado, dia 27 de agosto, o seu evento anual de aniversário, com o tema São Chegados os Tempos. A festividade acontece a partir das 3 da tarde e o Instituto fica na rua 7 de setembro, 786, bairro Quarto Centenário, em Duque de Caxias. Mais informações pelo telefone 2673-0261 ou pelo e-mail iecaminheirosdejesus@yahoo.com.br. O Sérgio abriu uma votação online para a escolha da logomarca da 33ª Comerge e no 18º Enef, ambos a serem realizados durante o Carnaval de 2012. Para votar, basta acessar o site radiocerge.net. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Vale a pena conferir. E estamos na linha com a Flávia Rubatino, ela que é integrante da banda Elos do Sol. Elos do Sol que, né, deu a honra da sua presença aqui no Espaço Jovem no final do ano passado. E a Flávia está aqui conosco por um motivo muito especial. É porque neste próximo final de semana acontece o Musa Espírita, um importante festival de música espírita que vai acontecer aqui no Rio e que vai reunir vários nomes da música espírita jovem nacional, né? Não só local, mas nacional também. Tem participações bem especiais. E a Flávia, né? Vai falar sobre o evento e também falar sobre o que o Elos do Sol vai tocar, né? A participação do Elos do Sol nesse evento. Flávia, muito boa tarde, é uma grande alegria falar novamente com você aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Marcos Leite. Boa tarde a todo mundo aí do Espaço Jovem. Opa! Boa tarde, Flávia. Tá, então aqui a Liz e o Gustavo também. E, Flávia, antes da gente falar sobre Musa Espírita, o que vocês têm feito? O que, que vocês do Elos do Sol têm feito ultimamente? Como é que está aí a agenda de vocês? A gente está se preparando para tentarmos, no final desse ano, no início do ano que vem, gravarmos nosso primeiro CD. E a gente está preparando novos arranjos musicais, pesquisando novas músicas para que também possam entrar no nosso repertório. E já também estamos tendo já arranjos novos, de músicas novas, de compositores espíritas, que já quem puder ir no Musa Espírita vai poder até dar uma conferida. Maravilha, então. Flávia, vocês vão participar do Musa Espírita, né? Isso. E me diz o seguinte, como esse convite chegou para vocês? Olha, esse convite chegou pelo nosso conhecido amigo, que é o Luiz Otávio. Ele é aluno, ele é participante da oficina de estudos da arte espírita, da qual o Saulo, que é o nosso guitarrista, também dá aulas lá. E como eles se conheciam, o convite acabou sendo feito. Luiz naturalmente, Otávio, né? É, naturalmente, isso mesmo. Maravilha. Além de vocês, saberia nos informar as outras atrações do evento? Ah, com certeza. As atrações são realmente muito boas. É um prazer enorme da Elos do Sol estar podendo participar desse evento. Uma das atrações é o GAN, o Grupo Arte Nascente, que é um grupo já conhecido no meio da arte espírita. É um grupo lá de Goiânia que vem aqui no Rio dar o prazer de compartilhar conosco a arte que eles fazem. E o outro convidado é o Alan Filho, um conhecidíssimo compositor e intérprete da música espírita aqui no estado do Rio de Janeiro e imagino que também em outros estados. Com certeza. E para você, Flávia, na sua opinião, qual a importância de eventos como esse no meio espírita, em termos da própria divulgação da música e da arte espírita como um todo? Bom, esses encontros, eles ajudam muito a estimular a produção de arte espírita para que ela saia dos centros espíritas e abrace o mundo e principalmente as pessoas que estejam abertas e necessitando dessas mensagens consoladoras da doutrina espírita através da música, através da arte, que é uma forma tão bela da gente poder expressar e divulgar nossas ideias. Com certeza. Ô Flávia, essa é a primeira edição desse evento, né? Sim, é. Ah, fala aí pra mim, qual a expectativa assim, de vocês estarem participando dessa, estreando, né, no caso, né, esse evento, esse projeto? Olha, a expectativa tá muito grande, nós estamos nos preparando bastante, ensaiando, todos estão muito animados, eu acho que a palavra certa pra dizer é muita animação, muita alegria e também muita gratidão por estarmos participando de um evento tão importante quanto esse. Eu acho que a música espírita está passando por uma nova era, né, Flávia? Ah, com certeza. Isso é com bom. Certeza. Flávia, o Elos do Sol já tem repertório pronto para o Musa Espírita? Já, a gente já está ensaiando, é um repertório já conhecido e outras surpresas. Tem muita coisa legal vindo por aí. Maravilha. Flávia, queria que você então fornecesse o serviço, né, para os nossos ouvintes, confirmasse dia, horário, local do Musa Espírita, bem como meios de contato para quem queira mais informações. Ah, com certeza. Olha só, o Musa Espírita, que é um encontro de música espírita, vai acontecer no sábado, agora, dia 27 de agosto. Sim. A partir das 17 horas. E a abertura dos portões se dará às 4h30, 16h30. Então, quem quiser ir às 16h30 já pode chegar e se acomodar. O local é na Lona Cultural Gilberto Gil, que ela fica na Avenida Marechal Fontenelle, 5000, perto da Praça Capelinha, em Realengo. É aqui, certo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. É, claro, na Zona Oeste. E quem queira mais informações, tem algum telefone, algum site que você possa deixar? Olha, o site que vocês podem, as informações vocês podem pegar no Twitter, que arroba, o endereço é @musespirita, só, ou no Facebook, que é o Encontro Mus Espírita, ou então no website, que é, musespirita.teajudo.com.br. Tá, só repetindo então, por favor, musespirita.teajudo.com.br. Ok, quero então agradecer a presença, a participação da Flávia Robatino, ela que é uma das integrantes da banda Elos do Sol e a banda que vai participar, né, do primeiro Musa Espírita, né, Festival de Música Espírita, que acontece na Lona Cultural Gilberto Gil no próximo sábado, dia 27. Flávia, mais uma vez, muito obrigado e sucesso nessa apresentação de vocês no Musa Espírita, viu? Muito obrigado, espero vê-los lá também conosco. Obrigada, opa, Flávia. Obrigado, obrigado. Beijo. Flávia. Vale a pena conferir, então, o evento Musa Espírita. Espaço Jovem. O programa hoje está musical, não é isso, Gustavo? Exatamente, musical. Tá bastante musical. Tá bem legal. Primeiro a Flávia vale Robatino. A pena. Pois é, e agora convidado. A presença ilustre da Natasha Mequena, né? A Natasha que é musicista, é cantora, é multi-instrumentista, compositora também. E a Natasha conversa sobre a sua carreira e também sobre o show da rádio. É, a Natasha que é uma das estrelas do show Astros de Todos os Tempos, show de aniversário da Rádio Rio de Janeiro, show dos 40 anos da Rádio Rio de Janeiro, evento que acontece no próximo dia 18 de setembro, domingo, a partir das 3 horas da tarde, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ, dentro da UERJ. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 524, no Maracanã. Ao longo do programa vamos passar mais detalhes sobre o show, postos, né, de aquisição dos convites, enfim. Mas hoje a gente bate esse papo muito legal com a Natasha. Boa tarde, Natasha. Uma grande alegria recebê-la aqui novamente no Espaço Jovem. Você está virando figurinha carimbada, hein? Boa tarde, Marcos Leite, Lízia, Gustavo, ouvintes da Boa Rádio tarde, Rio Natasha. De Janeiro. Boa tarde, Natasha. É sempre a alegria toda minha de estar aqui. Muito bom, legal. Com certeza. Natasha, você é jovem, jovem como a gente, mas a gente sabe que você já tem um tempinho de estrada, né? Quantos anos de carreira e como é que ela começou? Começou com 1 ano de idade. Pode parecer até precoce demais, mas é verdade, porque com 1 ano eu já falava, já andava, já cantava. Minha primeira composição, de fato, chamada Reminiscências de Minha Infância, foi composta aos 3 anos de idade, mas só veio a ser compilada aos 6 anos de idade. Então, assim, aos 3 anos de idade eu já estava compondo. Aos 6 anos eu já tinha evoluído bastante. E já estava aos 6 anos, já estava evoluindo bastante. Já estava velha. E já estava velhinha. É. E aí comecei a engajar mais e mais ainda nesse universo sonoro que é a música. Maravilha. Muito bom. Então, olha, você canta, compõe, né? Então, fale um pouquinho, né, da forma como você cria, né, as suas músicas. Como é que você faz seus projetos? Como você compõe? Algum sistema, algum esquema? Durante o percurso da minha vida, eu sempre ouvi uma frase dizendo que ninguém faz nada sozinho. É. E ao longo da existência a gente vai passando a acreditar mais e mais nessa questão de que ninguém faz realmente nada sozinho. E assim foi o meu caso. Eu nunca fiz nada basicamente sozinha, porque até a própria música, todo mundo diz o que é a música. E nós encontramos a definição de que ela é a reunião dos sons combinados. Ela nada mais é do que a harmonização de sons, de ritmos, de melodias e de harmonias. Mas a música, ao meu ver, ela vai muito além disso. E eu lembro que aos 11 anos de idade eu defini a música como a voz de Deus na terra e a voz que soa em cada coração. Isso seria a música. O sistema de minha composição, ou então na hora em que eu vou cantar alguma peça, ou até no próprio momento em que eu vou, além de compor essa peça, interpretar essa própria peça, é um processo bem simples. É um processo que vem do fundo da alma e do coração, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, talvez por eu ter esse grande amor, desde todas as minhas existências, à arte da música em especial, provavelmente que nessa existência também continuei perdurando e trilhando esse caminho que é a música. Então, o sistema é bem simples. O sistema é passar para o papel, passar para a melodia, para o ritmo e para a harmonia, aquilo que eu sinto em meu coração e na minha alma. Muito bom, legal. A Natasha, quem lhe estimulou a cantar? É claro que nós sabemos que quem canta, né, não precisa basicamente de alguém que ensine. Mas assim, e o estímulo, né? Veio da onde? Quando eu era criança, Gustavo, eu costumava ouvir bastante músicas instrumentais. Dificilmente eu ouvia alguém cantando. Até hoje é assim. Eu prefiro mil vezes mais ouvir uma música instrumental do que uma música cantada. Mas eu lembro, na minha infância, de ter escutado muitas interpretações no rádio de áreas de ópera, de movimentos de balé. Então eu ouvia aquelas canções e eu começava a cantarolar. E eu queria cantá-las. E quando não tinha letra, eu criava uma letra. Assim como uma das primeiras obras que eu criei letra, que eram obras importantes, era o Quebra-Nozes de Tchaikovsky. E algum tempo depois eu coloquei letra, poesia, em muitos dos movimentos de O Lago dos Cisnes, também de Pierre Tchaikovsky. Então, assim, o meu incentivo, acima de tudo, eu acho que foi a minha força de vontade, a minha identificação com aquilo que eu ouvia. E, claro, meus avós sempre também me incentivaram bastante, porque eles percebiam que eu não era gostava do que fazia, eu não gostava de cantar, eu amava cantar. Então, aquilo ali era um incentivo. Faça o que você gosta, o que você ama, porque vai sair bem feito. Te incentivava muito uma coisa bom. Que você já gostava. Já gostava. Né? Tava no sangue, né? Tava no seu DNA. Estava. É muito bom. Agora, hoje, né? Quais são seus gêneros musicais prediletos ou quais são os gêneros musicais com os quais você trabalha? É só mais o erudito ou você tem um pezinho no popular também? Bom, hoje em dia eu ando pelos dois caminhos, pelo popular e pelo erudito. Talvez com a minha pequenez de pensamento de ainda achar que se é possível agradar a gregos e a troianos. Mas assim, Marcos, eu vou enveredando pelos dois caminhos, pela música popular, pela música erudita, até porque nas minhas composições eu tenho tanto áreas de óperas que eu compus, como Artemis Ward, Quando o Gênio Retorna, até mesmo alguns musicais muito populares, como Canção do Mar. Então, assim, eu acho que é muito importante, acima de tudo, a quebra do preconceito e das barreiras de estilos musicais, porque a música, ela é uma linguagem universal e universalista. Então, quando eu canto a música erudita e levo a música erudita às comunidades carentes, é uma oportunidade que eles estão tendo de ter o contato com essa obra que até então se encontrava fechada nos grandes teatros, que muita gente, pouca, tem acesso. E a outra questão de levar a música popular até os lugares da elite seria justamente isso, mostrar que existem pérolas que saem da simplicidade do povo. Então, acho que a minha tarefa é esta. Agora, meu estilo de música favorita, minha música favorita, são todas. Todas aquelas que falam do bem. Certo. Tranquilo. Muito bom. Vamos ver. Você, além de cantar, compõe. Fala pra gente, assim, quais instrumentos você tá tocando, ou que tá tocando e que vai, né, que pretende. Você tem esse lado de instrumentista também, né? Tem. Exatamente. Bom, na verdade, eu costumo dizer assim, certo é feito, eu fui perguntada numa apresentação, quantos instrumentos você toca? Aí eu contabilizei rapidamente, 14. Não, mas isso é impossível. Eu falei assim, não, é impossível aos homens, mas não é impossível para Deus e para o Espírito, que é uma unidade infinita. Então eu falei, não, é impossível, mas eu contabilizei errado, por quê? Porque 14 instrumentos é considerando aqueles mais populares. Piano, teclado, violino, violão, violoncelo, flautas. Então eu considerei esses, mas ainda tem os de música antiga, que eu nunca havia aprendido a tocar, como cravo, que de repente eu me vi em meio a um festival de música barroca e colonial em Juiz de Fora. Havia um grande concerto numa igreja, a Igreja do Rosário, e lá nós estávamos tendo um concerto que seria sobre as 6 suítes de Johann Sebastian Bach, para cravo e violoncelo. E aí, de repente, o nosso cravista ficou doente, e aí me colocaram para substituí-lo, sendo que eu disse, não, senhor, eu jamais vou tocar cravo, porque eu nunca toquei cravo na minha vida, eu não sei tocar cravo. E eu nem li a obra, eu lembro que eu fiquei com um livro de partitura durante ainda mais 2 dias, e no dia do evento, numa quinta-feira, eu estava lá, tocando ao cravo as 6 suítes de Johann Sebastian Bach, acompanhada por o violoncelo. Então, é uma coisa que está na alma da gente, né? Espiritual, não tem nenhuma causa material disso. Perfeito. Bom, a gente não trouxe a Natasha aqui só para bater papo, né? Também, né? É importante que ela mostre um pouquinho do seu talento musical. E ela, né, separou para a gente algumas músicas, né? Começando pela Ave Maria, Natasha. Pode ser. A Natasha de Gounod e de Bach. Vamos ouvir então na voz da Natasha McKenna. Ouvimos então na belíssima interpretação da Natasha McKenna, Ave Maria de Gounod e de Bach. Com essa música, né, com essa interpretação tão especial, a gente vai para o intervalo, já avisando que voltamos daqui a pouquinho com a Natasha McKenna e muito mais aqui no Espaço Jovem para você. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também através da internet. Você que nos ouve, né, através da internet, você já sabe, mas se você ainda não sabe, você pode conferir não só o Espaço Jovem, mas também toda a programação da rádio online, 24 horas por dia, em tempo real, de qualquer lugar do mundo, através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Para isso, é só você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, no canto superior direito da página principal do site. E para acessar o cantinho do Espaço Jovem, basta você acessar o link Programação e o sublink Espaço Jovem para ter acesso à nossa página e às nossas informações, dicas, curiosidades, enfim, tudo que o Espaço Jovem tem a oferecer para você. Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Gustavo, hora da nossa utilidade jovem, afinal, o jovem espírita não vive de brisa, não é isso? Exatamente. Bom, começamos com a Prefeitura de Nilópolis, que está oferecendo mais de 280 vagas para a área de educação. há oportunidades para professores e pedagogos. As inscrições podem ser realizadas até às 8 da noite do dia 9 de setembro no site funcefet.com.br ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis, que fica na rua Professor Alfredo Gonçalves Figueiras, 622, no centro, das 10 da manhã até às 4 da tarde. Para a realização da inscrição, o candidato deve levar a identidade e também o CPF. Lízia. A Prefeitura do Rio de Janeiro está oferecendo vagas para professor de geografia. Podem se candidatar professores que tenham licenciatura plena com habilitação na disciplina a que concorrem, apostilas no respectivo diploma. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de agosto, através do site concurso.rio.rj.gov.br. Os candidatos serão avaliados através de provas objetivas, discursivas e práticas de geografia, língua portuguesa e fundamentos teóricos. E o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, está oferecendo 17 vagas para o cargo de juiz do trabalho substituto. Os candidatos devem ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica exercida após a formação universitária, não podem ter antecedentes criminais e não devem estar respondendo processo nem qualquer outro tipo de penalidade. As inscrições ocorrem até o dia 1º de setembro e podem ser feitas através do site concursosfcc.com.br. A todos os interessados, boa sorte! Boa sorte! Isso aí! Lízia, temos muita gente para mandar abraço, não é isso? Temos, menino, temos bastante, do jeitinho que eu gosto. Olha só, para começar aqui, eu tenho o Danilo, de Rocha Miranda. Um abraço, Danilo. Obrigada pela participação. Também para Fátima Regina Queiroz Nogueira, de Senador Camará. Valeu, obrigada, Fátima. Obrigada, beijo para você. Também para o Carlos Santos, de Duque de Caxias. Obrigado, Carlos. Carlos, Paulo Roberto Borges de Souza, de Jacarepaguá. Um beijo e obrigada. Obrigado. Também para Priscila Pereira de Souza, de Bento Ribeiro. Um beijo, Priscila. Muito obrigada também. A Maria das Graças Pereira de Souza, de Bento Ribeiro também. Obrigado, Maria beijo. Das Graças. Rodrigo Carvalho Couto, de Jacarepaguá. Beijão, Rodrigo. Para você e para a família toda. E por e-mail, nós temos aqui a Jesuína Correia Moreira. Um beijo, Jesuína. Participe mais vezes, viu? Não, quase não escuto seu nome. Obrigado, Jesuína. Agora para o Nelson, de Nova Iguaçu. Beijo, obrigada. Para Marcelo, do Centro. Beijo para você e muito obrigada, viu? Valeu. Quero também mandar beijinho aqui para o Cláudio Roberto, de Bom Sucesso. Um beijo para você. E para Roberto, de Jacarepaguá. E um beijo para você, que também está mandando aqui beijo para a Natasha. Uma perguntinha, valeu, viu, é Natasha? É verdade. Depois a gente encaminha para ela. Viu, Natasha? Obrigado pela sua participação, Roberto. Tem e a lista dos aniversariantes está cheia, né, Lisa? Tem mais. Nossa, sim, tem bastante. Olha só. Para dia 25, para o seu Jonas Guimarães de Brito. Hoje, portanto. Jonas, que é presidente da assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Parabéns, Jonas. Obrigada, viu? Tudo de bom, felicidades. Pela lembrança aqui da Oneida. E parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês realizam sempre. É isso. Um beijo, então, seu Jonas. Um grande abraço e Deus abençoe o senhor. E aqui, dia 27/8, é Cornélio de Carvalho. Dia 27... No dia 28, temos a Ana Lúcia de Brito, de Melo. É a nossa do Ana Lúcia aqui, né? Ana Lúcia, um beijo pra parabéns, você. Parabéns. Aninha, felicidades. Quero bolo. Isso. Eu também vou cobrar isso. Olha, pra Marta Batista também, nossa grande amiga aqui da Rádio Rio de Janeiro. Beijo, dia 31. Marta Batista. E dia 31, temos aqui nosso aniversariante aqui na mesa, quarta-feira, Marcos Leite. Ah, e, parabéns! Ou seja, dois bolos por aí. É, Marcos, eu aniversario junto você com deve, a Marta. Ó, você deve revezar aqui com a Marta. Um dia você pois traz, é. Um dia a Marta traz. Vai ser bom, né, Valdeci? Ah, meu parabéns, Deus Marquinhos. Céu. Deus abençoe isto você é, e sua isto família. Isto é incrível. Um beijo. Verdade. Mais uma primavera que eu estarei soprando na quarta-feira que vem. Se Deus quiser. E a gente faz festa, então, na semana que vem com bolo e tudo, viu? Também mandar abraços, acabou de chegar, para Rosa de Lima de Cavalcante e para Cristina do Caxambi, ouvintes nossas do Espaço Jovem. Beijo, gente, criança, como beijo. Sempre, muito obrigado pelo carinho de todos e de todas. É. E continuem participando. Ó, o Marquinho faz aniversário, a gente aguarda bolo, viu? Pode mandar. Valeu, gente. quiz. Bom, gente, chegamos agora à pergunta do nosso quiz da semana, né? A pergunta é a seguinte: todos nós sabemos da existência de Deus, mas onde podemos encontrar a prova de sua existência? Alternativa A: no homem de bom senso, que considera que tudo que existe é obra do acaso. Alternativa B: nos prodígios realizados pela inteligência humana. Ou alternativa C: no seguinte postulado aplicado à ciência humana: não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo o que não é obra do homem e sua razão lhe responderá. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Responda então a alternativa que você considera certa até a próxima terça-feira, dia 30 de agosto, enviando a sua mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação e no sublink Espaço Jovem e também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. E o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. No caso, o espaço também é sem cedilha. E, é claro, tem também o telefone. Você pode ligar até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto, para o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-6400. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e suas formas para contato. Então, ligando, participando e acertando, você concorre ao CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador, né, será divulgado no programa da próxima semana, viu? Participando. Isso aí. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E voltamos a conversar com a cantora, compositora, multi-instrumentista. Quantos instrumentos, Ana Natasha? Ao todo? Essa é uma pergunta difícil. Só repita, por favor, repita. Bom, dos contabilizados instrumentos muito conhecidos, 14. 14, então tá. E a instrumentista, né, executora de 14 instrumentos, a Natasha McKenna. E conversando hoje sobre a carreira da Natasha, sobre a participação dela em vários eventos, principalmente no grande show dos 40 anos da Rádio Rio de Janeiro, o show Astros de Todos os Tempos, evento que acontece no próximo dia 18 de setembro, domingo, a partir das 3 da tarde, no Teatro Odilo Costa Filho, dentro da UERJ. É, no caso, o endereço é Rua São Francisco Xavier, 524, no Maracanã. Vale a pena aqui divulgar os postos para aquisição dos convites, né? Os postos para, né, para a disponibilização dos convites, você que quer ir ao show. Aqui na própria rádio, Estrada do Dendê 659, Ilha do Governador. É, também na assistência, Cristã Espírita Paulo de Tarso. E nessa já esgotou. É, na assistência? Sim. Tá, então a assistência já não tem mais. Mas tem também na Cruzada Espírita Suburbana, que fica na Rua Gaspar Viana 14, no bairro de Engenheiro Leal, ali próximo a Cavalcante, né, em Auma, aquelas bandas de lá. Passando de Pilares. Pois é. E também o outro posto, a livraria do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Tá? Então, postos aqui disponíveis para você adquirir o seu convite. E vale a pena várias atrações, uma delas aqui presente hoje, a Natasha McKenna. E nessa volta do intervalo, a Natasha, né, nesse segundo bloco de bate-papo, queria conversar com você sobre o que você está preparando para o show da rádio. É, claro, se tiver surpresa, não, né, não adianta também revelar, porque aí estraga, né? Mas o que você pode adiantar para a gente em termos do que você vai mostrar para os espectadores nesse show? O evento comemoração aos 40 anos da Rádio Rio de Janeiro se chama Astros de Todos os Tempos. E na minha participação, no repertório que eu estarei apresentando, eu consideraria a música de todos os tempos também. Porque vai desde a música popular brasileira, alguma pérola da música popular brasileira, assim como alguns temas muito famosos de musicais da Broadway, e até a dita cuja música clássica ou a antiga música erudita. Então, assim, é um repertório bastante eclético e é um repertório, assim, digamos, surpresa de fato. Perfeito. E a Natasha, qual é a sua expectativa, né? Eu sei que você já fez grandes eventos, grandes shows, mas 40 anos são 40 anos, né? Fala a minha alegria gente. Dessa vez, Liz, é muito maior, né? Muito mais forte, é uma emoção muito grande, porque, primeiro, é um show da Rádio Rio de Janeiro, que é essa emissora da fraternidade, é esse veículo de comunicação espírita e também, ao mesmo tempo, é a voz do Consolador, né? Que nós temos nos nossos grandes meios de comunicação. Então, a grande emoção vem justamente daí. E também uma grande parcela de responsabilidade, de dedicação, porque, afinal de contas, eu vou ter a oportunidade de estar cantando e pisando no palco, onde estarão passando os grandes astros que marcaram a história da música, né? Isso é de fato. Uma grande responsabilidade eu estar ali de encontro com pessoas assim que em todos os tempos deixam a sua marca, seu brilho no cenário musical. Você lembrou bem, né? Porque realmente Aguinaldo Timóteo, esse pessoal todo, né, já Exatamente. Tem uma história, mas você já está fazendo o seu caminho. A Natasha, você ainda jovem, né? E o jovem, ele sempre faz muita coisa, ele estuda, ele trabalha, ele brinca, ele... Enfim, faz muita coisa. Como você consegue conciliar a sua carreira, os seus estudos e também essa coisa da vida social, de se encontrar com alguém, de estar visitando uma pessoa ou outra? Como é isso? Como você concilia isso tudo? Objetividade, determinação, perseverança, força de vontade. Então, não é fácil, Gustavo, não é fácil. A gente fica cansado, a gente fica exausto, né? Eu até estive conversando com a Lízia várias vezes em off, antes mesmo do programa, durante a semana, explicando para ela a minha situação de grande dificuldade, de grande luta. É verdade. Mas tudo isso vale a pena, como dizia o grande poeta. Jovem também adoece, tudo vale como a pena. Eu sei, né? Adoece, né? Eu fiquei doente durante esses dias aí, estou ainda me recuperando, mas estou aqui firme e forte, falando nesse microfone abençoado, falando com todos vocês, com todo carinho, com toda dedicação, porque nós estamos aqui no mundo para isso. Essa é a nossa missão. Se nós não fizermos isto, a nossa existência não estaria valendo a pena. Então, façamos que vale a pena, porque, como bem dizia a poesia, tudo vale a pena se a alma não é pequena. É verdade. Quando você veio aqui na sua última vez, você estava falando do seu CD. Como é que está? Em que pé está o CD? Está para sair? Não está? Como é que está? O CD ele já teve uma pequena parcela de saída num evento em comemoração ao aniversário de 50 anos, o cinquentenário. Então ele já saiu. Não exatamente saiu. Vai haver um grande evento, aliás, dois grandes eventos que vão estar fazendo o lançamento do CD, o bem. Um deles vai ser agora, no próximo 22 de outubro, no antigo Cine Teatro Veneza, que hoje é o Centro Cultural Veneza. Veneza, isso. Na Avenida Pasteur, em Botafogo. Então lá vai haver um show, um grande show, 2 horas de duração, um espetáculo fabuloso e com o lançamento deste CD tão aguardado. Aos poucos nós vamos levando nas casas espíritas que sempre me atendem, sempre me chamam para cantar com todo carinho, com toda dedicação. Eu vou levar também nessas casas espíritas esse mesmo CD para poder divulgar não só o meu trabalho, mas acima de tudo levar a mensagem do bem. Claro, e tá com quantas faixas o disco? São 10 faixas, sendo que umas que chamam bastante atenção são composições minhas, e das 10 faixas, apenas 3 são músicas de domínio público, como a Ave Maria, de Johann Sebastian Bach e Charles Gounod, que aparece numa interpretação inédita para trompa e voz. Maravilha. Natasha, claro, os ouvintes sempre querem ouvir você cantando, né? Não só falando. Você separou pra gente Romaria? Romaria, Renato Teixeira. Um clássico da música popular brasileira, com a Natasha Mequeno. Ante o sonho de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de peira, o giló, o giló desta vida, dessa vida sofrida, dessa vida cumprida só. Fundo foi peão. Minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, nunca vi. Depois dessa belíssima interpretação de Romaria, a gente agradece imensamente a participação da Natasha Mequena. Obrigado, Natasha. Algum recado final para quem nos ouve? Bom, primeiro agradecer a participação aqui no programa de vocês e dizer que o Grupo Espírita Mocidade do Centro Espírita Francisco de Paula vai estar apresentando a 8ª Mostra de Arte, com o tema Boa Música na Casa de Francisco, com valor simbólico de R$2,00, uma renda em prol do Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, no dia 4 de setembro, às 15 horas, com a Natasha Mequena, compositora, cantora e multi-instrumentista. Então todos podem se dirigir ao Centro Espírita Francisco de Paula, Estrada do Vigário Geral, 1414, Vigário Geral, Rio de Janeiro. Ok, então. Obrigado, Natasha, mais uma vez. Conversamos com a Natasha Mequena, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Na semana passada, a gente perguntamos o seguinte: na visão de Allan Kardec, o que é o Espiritismo? E qual é a resposta certa, Lise? A resposta certa é A. É a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E quem ganhou? É a Maria das Graças Pereira de Souza, de Bento Ribeiro. Um beijo e parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, Maria das Graças. Você irá receber 2 exemplares da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. E a Maria das Graças tem um prazo de 10 dias corridos, a contar de amanhã, dia 26, para retirar o seu brinde aqui, diretamente na portaria da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para isso um documento de identificação com foto. Ok? Parabéns, Maria das Graças, e muito obrigado pela participação de todos em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, Marcos. Fim de papo, fim de programa Espaço Jovem. Pois é, sniff, sniff. Bom, mas encontro marcado, não é isso? Pois é, se serve de consolo, semana que vem a gente volta, ou melhor, ainda essa semana, né? Temos a reprise, né? Do domingo às 2 da tarde, e semana que vem nas quintas e também aos domingos, às 14h. Inédito. Isso aí. Gente, rapidinho, no caso, para quem quer falar com a gente, hoje não dá para ter dica, o tempo não permite, já não dá mais, fica para semana que vem. Mas, para quem quer falar com a gente, Lízia, é muito fácil, não é isso? O nosso e-mail, anote aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.com.br. E o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.com.br, lá você deixa seu nome, sua mensagem, a idade, se quiser, e participe. Tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp. Não se esqueça que o espaço é sem cedilha, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Obrigada a todas as meninas. Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.